facci miracoli, sai? Io già posso dire un som che vem do céu. O melhor tempo já chegou. Tempo de milagres. Joga tua mão pro céu que eu quero ver agora, hein? Todo mundo tira o pé do chão, aê! Que o tempo de Deus é pra mim e pra você. Eu não vou duvidar, eu já posso crer. Que o tempo de Deus é pra quem o tempo de Deus aí? Este é o dia que o Senhor já fez. Oh! Um dia de milagres que eu vivi. Dia que o Senhor já fez, oh, oh, yeah. Não me entristecerei, mas me alegrarei. Joga a mão pro céu e se alegra, Fortaleza.